apaixonasse por você, sal viria doce para os novos lábios. Colombo procurou as Índias, mas a terra avistou em você. O som a gírias do seu vocabulário. Estranha gostar tanto do seu all-star azul. Estranha pensar que o bairro das Laranjeiras, satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador. Aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar. Continuar aquela conversa. Terminamos ontem, ficou pra hoje. Cheguei, compadre. Alô, Rio! Xande! Estranho, mas eu já me sinto como um velho amigo seu. Seu all-star azul combina com o meu de cano alto. Se o homem já pisou na lua, como ainda não tem o seu endereço. E o tom que canta minhas músicas na tua voz parece exato. Estranho gostar tanto do seu all-star azul. Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras, satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador. Aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te reencontrar e continuar aquela conversa. Por quê? Que não terminamos ontem. Essa galera tem um bom gosto. Ah, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Palmas, palmas, palmas! Esse é o bom gosto.